um ano novo, a nova fase é um recomeço. Promessa de mudança, mas não é de endereço. Qualquer tropeço é um desafio, um objetivo, pra dar sequência na rima e continuar vivo. Motivo você tem de sobra pra seguir em frente. Se tem saúde, tá valendo, fortalece a corrente. Você quer que tudo dê certo pra você e pra sua família, pros seus amigos, no seu trampo, pra sua pretinha. Mas na verdade o bicho pega na hora da luta, e desistir é mais fácil do que enfrentar a labuta. Mas coração de guerreiro, filho de Davi, mata um Golias por dia e não vai sucumbir. Só que aí, não tô dizendo que tá tudo a maravilha, não. Ainda sofro por dentro, ainda sangro, irmão. Ainda tenho muitos pingos pra botar nos is. Ainda tenho alguma pra cortar até a raiz. Eu sempre quis ser feliz esperando o ano seguinte, mas percebi o que meu inimigo íntimo omite. Querer colher no futuro sem viver o presente é a mesma coisa que plantar e não regar semente. Frequentemente eu vejo gente que reclama dor, gente que sente pavor desse clima de horror, gente que esquece de viver, de estender a mão, gente que sofre de montão por antecipação. É uma questão pra refletir se essa atitude é sensata. Sei que ninguém é de ferro e o sangue não é de barata, mas o que mata é omissão e a falta de tentativa. O que adianta almejar sem iniciativa? Eu vou seguindo a estrada colecionando pedras, mais um sujeito de sorte pra combater nessa guerra. Quero estar vivo e com saúde pra prestar socorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Chegou e falou que adorou, queria ser cantor. Perguntou como você escreve, qual inspiração. Cria a primeira rima, base ou refrão. Olhei, chamei, sentei, conversei. Toda atenção, minha opinião eu passei. Foi quando ele sacou e mostrou uma letra, sua primeira letra perfeita. E cantou, cantou com estilo e alegria. Euforia, era sua carta de euforia. Vi nos seus olhos o brilho de artilho, o jogador que driblou o martírio. Nos seus passos a firmeza de Usain Bolt. No seu coração muita energia, 1000 volts. Recorde imbatível da força de vontade. Começou a escrever com 12 de idade. Alfabetizado aos 11 na raça, ouvindo rap numa fita cassete na praça. Eu me considero um sujeito de sorte. Poder passar ensinamento pra frente é um dote. Um dom, exercitar o lado bom. Ganhar o prêmio após preencher o cupom. Quem não quer dar olé de pé, ser aplaudido. Falar, escrever, expressar e ser ouvido. Ser digno de alimento nutritivo no almoço. Ter din-din pra ir e vir guardado no bolso. Não dá motivo pra o negativo. Isso sim, pra mim é ser subversivo. O grande Gandhi se inspirava nisso, fez revolução. Sua greve de fome libertou uma nação. Sem noção o que vai acontecer quando descobrimos o nosso poder. Que o palco é artifício, uma armadilha pra molecada colar, aprender a cartilha. Sim, sou professor, às vezes um doutor. Precursor, alguém que acreditou. Faz parte da arte do processo. É. Visão coletiva é pagar ingresso. Tem certas coisas que eu não peço. Diga-ho. Chegou a hora de colher progresso.